Bardos do Infinito Podcast, onde suas histórias podem virar realidade. E aí, pessoal, tranquilo? Essa aqui é a continuação do primeiro episódio do Bardos do Infinito, sim. É o que eu mesmo escrevi, é o capítulo 3 da história de A Lenda de Korra, livro 5, Política. Então, fiquem com a história e espero que gostem. Capítulo 3. O teste planejado. Por fim, chegou a hora de Kuvira passar por seu teste psicológico preparado pelo promotor e pela defesa conjuntamente. Claro que por ter a mente mais arguta, dominou o adversário de defesa, sobrepondo suas ideias às do parceiro de profissão. Depois do debate de acalorado que seguiu antes, fora declarado um recesso de 15 minutos para a preparação da sala para o teste solicitado. Neste ponto, Korra foi levada a uma cadeira perto da cadeira em que Kuvira se sentaria e acompanharia todo o teste, preparada para intervir caso necessário. E a Avatar rezava para todos os deuses das tribos da água para que a condenada continuasse a reagir do mesmo jeito desde que o momento em que ela fora salva pela dobradora. O presidente Raiko sentou-se na cadeira à cabeceira da sala, ajeitou um pouco o casaco que vestia e, após pigarrear um pouco, disse com a voz possante: "Meirinho, por favor, vá buscar a responsável pelo teste." E o Meirinho, pé ante pé, caminhou para a sala onde eram acolhidas as testemunhas. Começou um bochicho, todos tentavam imaginar quem seria e logo uma pessoa veio entrando. Era uma senhora idosa, baixinha e de postura recurvada, com um coque grande preso, e usava um vestido verde de tom pastel quase branco, com as barras das mangas da saia possuindo uma fita verde musgo. Ninguém dos mais novos a reconheceu, mas dos mais velhos e Korra estavam estupefatos. Até onde ia a influência de Raiko? Aquela pessoa era a única que eles nunca esperariam ver ali, na cidade da República, mais ainda em um julgamento. Mas as suas habilidades eram lendárias, e ela estar ali fazia todo o sentido. Toph Beifong, a maior dobradora de terra de metal existente, companheira do Avatar Aang e mãe de Lin e de Suin. Korra teve que se controlar para não ir abraçá-la, porque aquele momento era muito importante e ela não estragaria com tudo com amenidades. "Kuvira, tire seus sapatos", ordenou Raiko. Enquanto a Ré fazia o que lhe era ordenado, Toph ficava de pé ao lado dela, com as mãos atrás das costas, de olhos fechados. O que ninguém, exceto Korra, sentiu que acontecia naquele momento era que a dobradora de terra estava usando uma técnica chamada sonar, em que era possível medir os batimentos cardíacos de uma pessoa se estivesse perto o suficiente, e dependendo do usuário, a precisão poderia ser enorme. No caso de Toph, o que poderia ser dito é que ela era um medidor ambulante. Nunca ninguém conseguiu mentir para ela, pois ela descobriria. E a ideia era perfeita. Korra olhou com afeto para o presidente, que era ciente da mudança de Kuvira, mas que queria a prova definitiva, e ali estava a possibilidade. Com isso, ele começaria. "Promotor, queira por gentileza começar a inquirir a ré." "Com certeza, senhor presidente." O homem, irado por quase ter perdido o julgamento, viu ali uma oportunidade de virar o jogo. Começou com o mais simples. "Seu nome é Kuvira Lin, certo?" "Correto." "Foi criada por Suin Benfong, aqui presente, desde 18 anos de idade?" "Sim." "Apaixonou-se pelo filho desta, Batar Jr., também presente a este julgamento?" Meritíssimo. Essa pergunta é irrelevante ao julgamento, disparou o advogado de defesa, até então quieto. A afirmação procede. A ré não precisa responder esta pergunta. Não há problema em responder, senhor presidente. Sim, sou apaixonada por ele, embora hoje esteja desiludida com seu comportamento. Ela diz a verdade, senhores. Podem continuar. Toff sentenciou, após mostrar um sorriso em sua face, para delimitar que Kuverva fazia mesmo que ela afirmava fazer. Então conte-nos, o que levou você a fazer o que fez? Perguntou o promotor. Aquela será sua castada final, para dar corda que ela mesma se enforcasse. Assim, Kuverva começou seu discurso, após ajeitar uma mecha rebelde de seu cabelo. Informou que queria fazer a diferença no mundo, mesmo que fosse pela força. Explicou todas as suas antigas motivações, o que a levou a tomar o controle de Zalfo e mais tarde o reino da Terra inteiro. Wu ficou indignado com aquela informação, mas se manteve controlado. Também contou quando mudou sua perspectiva. Contou quando a Avatar a salvou de sua própria arma, de sua ignorância. Ela, que nunca tinha sido salva por ninguém, teve os seus sentimentos compreendidos, mesmo depois de tudo que fizera contra o mundo. Korra fez a ver que o mundo não era apenas força bruta e ela estava arrependida por tudo que ela havia feito. E o que fosse decidido ali ela acataria, sem pestanejar, sem reclamar. Alguns minutos de um silêncio modorrento se passaram e a ansiedade tomou conta da plateia. E quando os bochichos começaram, Toph disparou com um sorriso sério em seu rosto. Ela diz a verdade, não houve oscilações em qualquer parte do discurso dela, o que prova que realmente sente o que ela acabou de dizer. Jurados, por gentileza, peço que deliberem a respeito. Todos saíram da mesa onde se encontraram no caso de Korra, da cadeira ao lado de Kuverva, e se dirigiram à sala de reuniões. O local era algo simples que qualquer um dos presentes sequer deu atenção, era funcional e por isso bastava. Já dentro da sala, o voto começou a ser rediscutido. Korra e Tenzin mantiveram seu voto, assim como Tomrak. Eska e Desna acabaram mudando o voto após de tudo aquilo, fazendo com que o voto das tribos da água fosse a favor da pena mais branda. Mas ainda faltavam as decisões de Wu e de Izumi. O Rei da Terra e a Lady do Fogo pareciam estar em um conflito mental muito grande, pois suas convicções pareciam ter sido desfeitas com aquela última informação. Depois de alguns minutos, Uo disparou que manteria o voto, porém, Izumi ainda não tinha uma opinião, e demorou ainda mais um pouco para poder se decidir. E depois de raciocinar, analisar toda a situação, porque ao contrário de seu pai, ela era muito racional. E então, veio a surpresa, ela também mudaria o voto, para a pena mais branda. Uo ficou possesso. Como assim todos vocês mudaram seus votos? Ela não merece crédito pelo que ela fez, e sim a morte! Ela matou muitas pessoas do meu povo e ainda assim vocês querem ela livre como se não houvesse acontecido nada? Onde está o bom senso dos senhores? Tenha calma, Wu. Você também viu, ela mudou, disse Izumi para espanto de todos ali presentes. Ela também matou vários dos meus súditos. Sei que a perda deles é irreparável, mas pense por um momento, meu caro Rei da Terra. A Avatar nos mostrou isso o tempo inteiro, eu só não conseguia ver antes. Se a condenarmos, não estaremos sendo iguais a ela? Quero que ela pague a sua dívida com o mundo com o trabalho, mas sob supervisão, claro. Korra olhou para Izumi com respeito, vendo que ela só proferiu uma posição após de pensar muito. Avatar Korra, não me faça me arrepender de minha decisão, tudo bem? Agradeço por ter ouvido a voz da razão, Lady Izumi. Agradeço a vocês também, Eska e Desna. E Rei Uo, continuou Avatar com um sorriso. Não precisa ficar assim. Farei pessoalmente com que ela pague por tudo que fez. Seus súditos não ficarão desamparados. Assim espero, Avatar. Assim espero. Respondeu o monarca do Reino da Terra, carrancudo, ainda não totalmente convencido do que seria compensado ao seu povo. Com isso, Korra chamou o mensageiro e pediu que ele informasse a decisão de todos a Raiko, para que ele proferisse a sentença. Quando a decisão foi informada a Raiko, ele se abriu um sorriso. Tudo saiu de acordo com a vontade de Korra. Senhores e senhoras presentes a este julgamento, a decisão dos jurados está em minha mão e eu mesmo não objeto. Raiko fez uma pausa momentânea, sabendo que a ansiedade de todos ali era gigante. Os protestantes pró-morte estavam ali prontos para festejar, e os que eram a favor de que a revolucionária vivesse cruzavam os dedos, mas o momento seguinte jamais foi esquecido. Não há dúvidas da sentença que será proferida, mas sim quanto à pena. Senhorita Kuvirling, declaro que é culpada de todas as acusações aqui preferidas e está condenada a ajudar a reconstrução de tudo que destruiu, além de pagar por todo o prejuízo que causou. Além de trabalhar muito, ensinará a dobra de metal àqueles que desejarem e puderem aprender. A reação de todos foi a mais diversa possível. Alguns comemoraram, afinal de contas, acreditavam que ela não precisava morrer para pagar pelo que fez. Havia quem havia dado de ombros, pois qualquer uma das sentenças possíveis ela teria que pagar. E houve quem se indignou, pois queria que o sangue derramado fosse pago com o sangue da dobradora de metal. Mas felizmente a grande maioria concordou com o veredito outorgado. Kuvira olhou para Korra com quem agradece por sua vida. E Raikou sorriu. A Avatar conseguira usar sua influência para salvar uma vida. Estava mais parecida do que nunca com sua vida anterior, o nômade do ar chamado Aang, um dos maiores ativistas da República Unificada das Nações. Era realmente um espírito único que sempre voltava para ajudar a todos. Terminado o julgamento, Korra, Asami, Mako, Bolin e os demais deixaram o prédio onde ocorrera tudo, e assim que se viu na calçada, Korra foi abordada por uma horda de repórteres que requeriam uma exclusiva. Korra gentilmente recusou a todos, e Asami tirou a todos dali em seu carro. Andando em alta velocidade pelas ruas da cidade da República, o clima ali era de dever cumprido, mas que ainda havia algo a consertar, algo que ainda não estava certo. E Korra sabia muito bem do que se tratava. Era sua comunicação com os outros avatares, e havia muita gente entre ela e Rava. Com isso, chegaram à sede das Indústrias do Futuro. Korra pediu a Asami um minuto sozinha no escritório da Morena, e essa aceitou, sem sequer pensar um minuto. Sabia que ela precisava de um momento para meditar sobre o que aconteceu naquele dia tão cansativo. Seguiu pelo galpão da linha de produção, sem prestar atenção em nenhum dos maquinários ali presentes, aos trabalhadores que curvavam seus pescoços para vê-la chegando, ou mesmo a gentileza de Asami de abrir a porta para ela e fechar a mesma após sua passagem. Naquela sala à prova de som, a exaustão corroía a mente da Avatar. Sentando-se para meditar, ela ficou ainda alguns minutos com a adrenalina percorrer seu corpo. Passando algum tempo, seu coração começou a assumir uma postura mais compassada. Korra começou a se sentir em paz. Neste momento, ela tinha a condição perfeita para o começo da meditação, então, sem demoras, ela começou. Mal tinha acendido a meditação plena, logo encontrou Rava dentro de si. Claro que, em sua forma original, a deusa da luz não tinha forma definida, mas dentro da mente da Avatar ela podia assumir qualquer forma. E então decidiu assumir uma que ela só reconhecia se recuperasse as memórias de outras vidas. A forma era de uma garota, alguns centímetros mais baixa que ela, longos cabelos brancos e olhos dourados. Havia um coque em sua cabeça que permitia algumas mechas do longo cabelo pudessem ficar à frente. E a roupa utilizada era uma que Avatar conhecia bem, uma túnica com detalhes em azul cerimonial das tribos da água. Vejo que tem problemas, criança. Rava, quero recuperar a minha conexão com os outros avatares, só que não sei nem por onde começar. Me ajuda. A deusa da luz olhou com piedade para sua hospedeira e lhe deu uma dica. Korra, você já esteve nesse lugar. Foi nele que aprendeu sobre toda a sua linhagem. Centenas de vidas passadas em espiral você deve procurar. E perto do chão não deve estar. Agora voltarei para dentro do seu âmago. E lembre-se, você faz parte de mim enquanto eu faço parte de você. Em seguida, ela vê um planalto. O mesmo que ela via quando enxergava toda a sua linhagem. Mas tudo que via eram borrões e palavras indistintas. Ela sabia onde devia ir e iria sozinha, no máximo com Asami. E foi quando ela voltou do transe, depois de ter conversado com Rava. E conforme acontecia todas as vezes que conversava com o Espírito da Luz dentro de si, ela se sentia mais leve, mais forte. Era como se ela entrasse em contato com o poder dentro de si que nunca se extinguia. Ambas sabiam que Vato tinha sido banido por aquele momento, mas o mal sempre espreitaria, sempre cresceria, sempre ali, para ser combatido pelo bem e ter a garantia de paz necessária. Assim, depois de uma conversa bastante calma, Korra e Asami foram até o Templo do Ar, onde Tenzin vivia com a família. Pediram um bisão voador emprestado para poder acessar o Templo do Ar do Sul, a maneira que ela havia encontrado para levar Asami consigo, pois se ela fosse sozinha, poderia ir um planador igual ao de Aang. Então, pessoal, curtiram a história? Se você curtiu, pode mandar um e-mail para contato@animesphere.com.br. Pode mandar um comentário no site www.animesphere.com.br, lá na nossa parte dos Bardos do Infinito. Você também pode postar lá na página do Facebook. Pode mandar uma mensagem pra gente no nosso perfil do Twitter, ff_animesphere. Ou mesmo você pode. Se você tem um Instagram, você pode me encontrar lá, george_firefalcon. Então, de resto, agradeço a todos vocês por sempre ouvirem o nosso episódio. Um grande abraço e até a próxima história. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.